Fala galera, eu sou o Rafael. E eu sou a Magda. E o nosso podcast de hoje está bem especial. E sabe por quê? Não? Bom, então vamos fazer igual o Jack Estripador, vamos por partes. Ui. É, pra você que já está nos acompanhando há um tempo, deve ter percebido já que esse é o podcast da família 8A. Nossa última família, ou o grupo 18. E é por isso que é especial, pois vamos falar da família real da tabela. Ou seja, vamos falar dos gases nobres. Bom, são classificados como gases nobres, galera, os elementos hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. E vocês já devem estar ansiosos para ver qual é a frase dessa família, né? Bom, a frase é a seguinte: hélio nem argumentou, caraca, cheirei em rinocerontes. É meio ruim, né? Mas vamos lá. Hélio de hélio, nem de neônio, argumentou de argônio, caraca de criptônio, cheirei de xenônio e rinocerontes de radônio. E antes de começarmos a falar as características de cada elemento, vamos explicar o porquê desses elementos serem denominados nobres. Vamos lá. Esses gases são considerados assim porque todos eles possuem seus orbitais eletrônicos completos. Ou seja, não precisam de mais elétrons em seus átomos. É isso aí. Bom, começando com o hélio, que é o gás que a gente ingere para falar fino, né? Esse elemento é produzido em estrelas com grande massa como o Sol, onde dois átomos de hidrogênio se fundem, liberando imensas quantidades de energia. Na Terra, o hélio é um produto de decaimento radioativo, ou seja, aquelas conhecidas partículas alfa. O hélio possui uma propriedade muito importante. Ele é mais leve do que o ar, gente. E isso faz com que ele seja utilizado em balões atmosféricos e até dirigíveis. O próximo elemento é o neônio, que é um elemento que, quando injetado pela energia elétrica, o que faz com que seus elétrons fiquem agitados, emite uma incrível luz vermelha, clara e brilhante. É isso aí. Para produzir outras cores, é só misturar outros elementos. E é assim que as luzes de neon são feitas. Bom, o argônio é outro gás nobre. E a presença desse gás na atmosfera está aumentando com o tempo. Por enquanto, ele é o terceiro gás mais abundante na atmosfera terrestre. O argônio é usado como uma atmosfera inerte em trabalhos potencialmente perigosos, como por exemplo a solda elétrica, onde é necessário que se exclua o oxigênio para evitar explosões. E vamos falar agora do criptônio, originado em Krypton, planeta do super-homem. É composto base da kryptonita, que faz mal ao nosso herói. Mulher Maravilha, Mulher! Brincadeira, gente. Isso foi só pra dar aquela descontraída básica. Vamos falar sério agora. É, pois é, né? Enfim, o criptônio é utilizado em tubos de luz e em lâmpadas fluorescentes. E também está presente em raios laser ultravioleta. O xenônio, que é o próximo elemento, é utilizado nas luzes para bronzeamento e também em alguns carros. Os conhecidos faróis de xenon, que possuem um poder de iluminação maior. Chegamos ao nosso último elemento, galera, o radônio. E é o elemento mais brilhoso dessa família. Ele é muito radioativo, participando da série de desintegração do urânio. Esse cara não possui um tempo de meia-vida muito longo, sendo apenas de 4 dias. E, por isso, ele não possui uma empregabilidade industrialmente favorável. E é isso aí, pessoal. Bom, antes de terminarmos, tem uma pergunta para a gatinha que está me ouvindo. É a seguinte: gata, eu não sou nobre, mas eu posso ser. Quer ser o elétron que completa meu nível de valência, sua linda? É, e é isso por hoje. Vamos por aqui. Já deu, né, Rafa? É melhor, né? Bom, galera, beijos do Rafa. Abraço da Mag. E até a próxima, babies. Falou!